uma iniciativa relacionada com o glaucoma, uma, não é uma doença. Sim, o glaucoma é uma, no fundo é um conjunto de doenças que têm como fator comum uma progressiva deterioração do nervo óptico e portanto uma perda de fibras nervosas que portanto, das células que no fundo levam informação visual desde o olho até ao cérebro. E elas vão-se perdendo por uma patologia a nível da passagem dessas mesmas células pelo nervo óptico, que muitas vezes está relacionada com a tensão ocular elevada. E daí nós, sempre que falamos de glaucoma, falamos da tensão ocular, que é de facto o principal fator de risco para vir a desenvolver esta doença, é ter a tensão ocular elevada. Pronto, com esta iniciativa tentámos alertar para o problema, também porque o glaucoma é uma doença que no início e durante um período bastante longo da evolução da doença não dá qualquer sintoma, as pessoas não conseguem ter noção que se estão a perder visão e que estão a ter essa doença e, portanto, as pessoas, quando não têm sintomas, normalmente não recorrem ao médico. E nós alertamos para que, de facto, devem fazê-lo, sobretudo a partir dos 40 anos, para, entre outras coisas, ver se as pessoas têm glaucoma e portanto, medindo também a pressão intraocular de uma forma rotineira. Para além da tensão ocular elevada, de facto, os fatores de risco mais importantes para o desenvolvimento desta doença é pessoas que tenham antecedentes familiares, isto é, que tenham familiares, pais, irmãos afetados com a doença, também pessoas que tenham uma miopia elevada. Outra situação é pessoas que têm a córnea, portanto a estrutura mais anterior do olho, mais fina e mais delgada do que o normal. E outro fator de risco ainda se prende com a idade. A idade é muito importante, portanto, apesar desta doença poder estar presente desde o início, desde o nascimento até à idade mais avançada, o que é certo é que em termos de prevalência, a doença é muito mais prevalente à medida que a idade vai avançando, e só aos 40 anos temos muito poucas pessoas afetadas com esta doença, aos 50 já vamos ter bastante mais pessoas, aos 60 e por aí fora, portanto, daí a necessidade de facto de alertar para a doença, de promover o rastreio, que no fundo não é um rastreio da doença, porque não há nenhuma medição que a gente possa fazer que nos diga se as pessoas têm glaucoma ou não, mas é o rastreio do seu principal fator de risco, da pressão intraocular. E então, nestes rastreios, nós temos o cuidado de dizer aos doentes que, tendo a tensão normal, não quer dizer que não possam ter a doença, podem ter, mas que, se realmente nós notarmos que a tensão está elevada, então nós alertamos e dizemos que podem, de facto, com mais probabilidade de ter essa doença e têm de facto fazer uma consulta médica para o médico, olhando para a tensão, mas olhando para o nervo óptico e pedindo alguns exames complementares, poder realmente diagnosticar o mais cedo possível. Essa alteração da tensão ocular pode ser brusca ou é sequencial no tempo? Vai-se agravando? Quando estamos a falar normalmente de glaucoma, falamos de glaucoma crónico de ângulo aberto. Esse glaucoma crónico de ângulo aberto, a tensão vai-se elevando ao longo do tempo e não dá sintomas. Quando há uma variação brusca da tensão, chama-se glaucoma agudo. O glaucoma agudo já dá sintomas. As pessoas, quando têm uma variação brusca da tensão, sentem dores de cabeça, a visão pode ficar turva, o olho pode ficar um bocadinho vermelho e podem ficar com fotofobia, isto é, intolerância à luz do sol. E o glaucoma agudo é uma emergência médica. Se as pessoas tiverem algum destes sintomas, perda de visão súbita, dor no olho e à volta do olho, o olho a ficar vermelho, devem se dirigir a um serviço de urgência, porque se for diagnosticado glaucoma agudo, tem que se atuar imediatamente no sentido de tentar baixar drasticamente e rapidamente a pressão intraocular. Mas 90 a 95% dos doentes, quando estamos a falar desta doença, estamos a falar em glaucoma crónico. E o glaucoma crónico, de facto, as pessoas podem ter uma subida de tensão de 2 milímetros de mercúrio por ano, 3, e o olho vai-se adaptando a essas variações e as pessoas não têm maneira de saber, porque uma pessoa que tenha a tensão a 15, que é considerada normal, ou tenha uma tensão a 30 ou a 35, que já é bastante fora do normal, essas duas pessoas vão ter o olho exatamente da mesma forma, branco, sem dores e sem... Embora a pessoa que tem essa tensão mais elevada poderá estar a perder visão, a visão que perde inicialmente é uma visão periférica, que nós não temos capacidade de nos dar conta e que, portanto, convém diagnosticar o quanto antes, Porquê? Porque se nós detectarmos a doença ainda sem ela ter roubado muita visão, nós conseguimos, ou pelo menos tentamos, e esmagadora maioria das vezes conseguimos, preservar o que resta da visão. Se nós detectarmos a doença numa fase muito avançada, em que a maior parte da visão já se perdeu, já não temos tanto a oferecer. Há sempre alguma coisa a oferecer e tentamos sempre preservar o que resta. Mas muitas vezes os doentes chegam-nos e o que resta já é de facto muito pouco. Sobretudo, muitas vezes os doentes chegam-nos quando têm um olho que já perdeu a visão na totalidade e só aí é que elas se apercebem que têm glaucoma. E muitas vezes o olho contrário já está numa fase não tão avançada, mas muito avançada mesmo. No caso do glaucoma agudo, se surgir esse sintoma, é necessário e fundamental recorrer imediatamente a uma urgência? É, sem dúvida. Portanto, tudo o que seja. Ou essa questão, como é uma situação súbita, pode não ter grande implicância nem grande significado? Não, é o contrário, é a primeira hipótese. As pessoas que notem, as pessoas não sabem que estão a ter um glaucoma agudo, mas as pessoas que notem dos problemas que o glaucoma agudo dá em termos de sintomas, ou seja, que notem uma baixa de visão súbita, que notem um olho a ficar vermelho também súbito, uma intolerância à luz, e normalmente o glaucoma agudo é unilateral, ou seja, há um olho que está bem e há o outro que tem este tipo de sintomas. As pessoas que notem, portanto, perda de visão, olho vermelho, lacrimejo, ver halos à volta das luzes e que não viam isso e passaram a ver numa questão de meia hora, devem ser realmente observadas num serviço de urgência, porque outra coisa que dá é uma dor no olho e à volta dos olhos, pode dar, se for uma subida muito drástica da tensão, pode dar também vómitos, dores de cabeça e vómitos, portanto, é um quadro de tal maneira aparatoso que, de facto, as pessoas devem recorrer à urgência e, felizmente, recorrem. Às vezes, a questão é que, como as queixas às vezes são menos visuais e são mais de dor de cabeça, nós depois temos a capacidade de pensarmos nessa doença e depois de conseguir chegar ao diagnóstico, porque o tratamento tem que ser imediato.